0, Leda Bridge, Web 67, 3858, Fortaleza aprovado, nível 370, via Pêsulo 19. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Frodi, curva à esquerda, 5045, transponder 1208, controle. Uma saída Momo, transição? Transição Frodi. 370, via Pêsulo 19, cola partiu Momo, transição Frodi, com primeira curva à esquerda, pista 10, acena 5045, controle 10. 08, da 3258. Da 3258, correto, chame pronto. Voltará pronto, 3258. Para o táxi, chame 63, 10, são 150 a bordo, autonomia de 4:20, alternando Natal. O chame 63, 10, senhorita. Para o táxi, 150 a bordo, 4:20, Natal. Chame 6310, bate ainda, quando espera chame torno no 86, ajuste no 022, bom voo. 022, ajustado, chamada no ponto de espera, próximo 6310. Xanair 6313, boa noite, acione identificação, desce para 4000, Bonfim, ajustado 1022, 1022 do ajuste. 4000, 1022, Xanair 6313, autoriza por hoje, do outro. Autorizado, número 1, não autorizado, high speed. Correção, Web 5827, chame Recife agora. 1251, alternando no 3325. Sônia, bom dia, boa noite. Oxanel 6310, decolou, vai livrando agora 1800. Quando possível, direto para Aracaju, Marcelo. 3110, da presente voo Ijama, aguardando coordenação com o centro. Estimativo, da presente, então, Oxanel 6310, vai voar Jamo, aguardando. Passou para o contato radar, saiba 350. 350, graças. Xanair 6310, controle. Escuta, Sereta. Boa do Romeu Fox 018, da presente. Afirmativo, Romeu Fox 018, muito obrigado. Xanair 6313, é autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste permanece 1.022, aguarde o vetor final para o localizador. Ciência para 2.000, ajustado no 022, aguarde os vetores, 6313 do Xanair. P748 da Web, boa noite. Eu tenho identificação, desce para 2.000, Pro de Duna, ajustado 1022. 2.000, Duna, 1022. Tá na mala, bonitão. Tá, 3662, livre acionado, chame táxi. Chama para o táxi. Atingindo 3.000 pés na... Atingindo 2.000, 3 milhas para a Duna, pode ser feita por mês próprio, linha 313. 313, localizador esquerda 140. Esquerda 140, linha 313. Xanair 6310, chame Recife na 2685, alterna no 2545. Linha primária do 6310? 685. Estabilizando o localizador, 6313. 6313, torre 118.6. 18.6, boa. Alternante Fortaleza com 2 horas e 45 minutos para o táxi. está o POB novamente? No 65. Gente, está 3662. Pátio Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajuste no 022. Participando agora no 022. Iniciando via Pátio Índia, no ponto de espera, 3662, com boa noite. Para um pushback acionamento, TAM 3858. TAM 3858, aguarde. 3858. Faz o tráfego da companhia 3858, pode ser? Afirmo, agora, chame pronto para o táxi 3858. Salvador, boa noite, Xanaimé 3, 1-3, acabou de liberar. Boa noite, Xanaimé 3, 1-3, Alfa, mantenha a da Juliette. Gente, meu Golf, intercepta Alfa, espera antes da Juliette, 6-3, 1-3. Estabilizado, 1-0, precisa de autoridade elétrica, 6-7-3. Salvador, boa noite, Gol 1604 com a X-Ray, autorização Fortaleza. Boa noite, Gol 1604, Fortaleza aprovado nível 370, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda, aerovia Pêsulo 19. 5054, transponder 1208, controle 1 minuto para cotejamento. Para o táxi da 3258, 163 a bordo, 3 horas e 50, alterando de uma pessoa. Então 3258, Índia, ponto, espera, chame turno 186, ajuste no 022, bom voo. Índia, então ponto, espera, chamar a 3286, dando 3850. Oxana 6313, Alfa, Juliette, portão 04. Prossegue na Alfa, comando na Juliette. Ingresso, portão 04, Juliette 6313. Bom, no 604, prossiga com o cotejamento. 370 Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, autorizou 19, 5054, transponder, 208, eu comprei. Correto, chamei, pronto, gol no 604. Me chamo. Para pronto, tá 3858. 3858. Puxa acionamento no kit 02, o gol no 604. Gol no 604, livre acionar, chame táxi. Livre chamarei táxi, 604. Tirano, 6748. 48, torre 118, 6. 118, 6.